separar-me de você. Querem ver de perto nossa separação. Não acredite, é tudo mentira, inveja e maldade desta gente cruel que não querem ver nossa felicidade. Querem destruir o nosso amor. Querem destruir a nossa paz. Que é tão linda, um amor tão puro como o infinito. É o sonho bonito que nesta vida eu sempre sonhei. Querem destruir o nosso amor. Querem destruir a nossa paz. E é tão linda, um amor tão puro como o infinito. É o sonho bonito que nesta vida eu sempre sonhei. Querem destruir o nosso amor. Não acredito. É tudo mentira. Mentira e nada mais. Querem destruir o nosso amor. Querem destruir a nossa paz. É tão linda, um amor tão puro como o infinito. É o sonho bonito que nesta vida eu sempre sonhei.